ZYD 853, 95,5 Rádio Itapuã FM, Rio Claro. Músicas para todos os gostos. Notícias, informação, utilidade pública. Itapuã FM, presente em todos os momentos em sua vida. Viaje conosco. Itapuã FM Estéreo, mais um empreendimento do Grupo Zanello.